Parem! Gritou Lucas. Marcela e Rogério pararam imediatamente. Seus olhos encontraram-se com os de Lucas. Era o 30º guerreiro, o líder dos Bentos. Bento Danilo juntou-se a eles, fechando o trio de novatos. Em instantes, mais Bentos foram aglutinando-se ao redor de Lucas. Dois Bentos negros postaram-se ao lado do 30º guerreiro e, por fim, chegou o imenso e musculoso Bento Vicente. Esse último, ao invés da espada, empunhava um longo tridente. Vicente decidira experimentar a arma sonhada por Magal. Os gritos de cima do muro não cessavam. As metralhadoras e fuzis trabalhavam sem parar. Agora é nossa hora, bradou Lucas, desembainhando e erguendo sua espada. Lucas trouxe um walkie-talkie até a boca e pediu que o guarda do muro abrisse os portões do muro 2. Os Bentos se postaram em frente ao portão de madeira e chapas de ferro e passaram a respirar de forma curta e ansiosa. Estavam prestes a se bater mais uma vez com seus inimigos naturais. Todos desembainharam as espadas. Marcela apertou o cabo de sua arma e esvaziou a mente. Nunca tinha feito aquilo. Jamais tinha erguido um dedo contra um ser humano. Mas o que tinha do outro lado não eram seres humanos, eram monstros, sanguessugas. Rogério sentiu um frio na barriga quando sacou sua espada. Não que fosse o ineditismo, era justamente o contrário. Uma sensação de que já havia feito aquilo muitas e muitas vezes o sobressaltou. Um incômodo. Estava segurando a arma errada. Aquela espada era muito pesada e não tinha o formato que queria. Mas como essa sensação poderia ser legítima e possível? Nunca lutara com espadas. No entanto, incomodava-se com a arma. Queria algo mais leve e ágil. Contudo, aferrou-se à empunhadura de lâmina prateada e começou a contar mentalmente. Assim conseguiria tirar todos os pensamentos da cabeça. Conseguiria focar o adversário. Mais um ponto, só mais um ponto. Amintas somou-se aos guerreiros, postou-se ao lado de Marcela. Não ficou hipnotizado pelas curvas, pela beleza ou pelo garbo da Benta. Não tinha tempo nem olhos para isso. Toda sua atenção havia sido fisgada pelo nariz, com o cheiro odiento dos vampiros. Seus dedos experientes e seu corpo forjado nas inúmeras batalhas sabiam o que fazer. Era só o portão se abrir. Os portões correram de lado e mostraram o vasto areião aos contendores. Bentos e vampiros foram postos frente a frente. Os vampiros, quando viram inacreditavelmente os portões de São Vítor franqueando passagem, preferiram tomar aquela direção. Centenas deles agruparam-se, vencendo os disparos e avançando. Seus semblantes resolutos e fechados, concentrados na batalha, deram lugar a expressões de espanto. Além dos portões, corria ao encontro dos vampiros um grupo de Bentos, coisa de 25 guerreiros. Muitas das criaturas da noite vinham armadas com facões que sacaram da bainha nesse instante. Bentos não eram comida nem reles soldados. Tinham de confrontá-los com toda a força e cuidado. Vicente, correndo, tinha se destacado do grupo. Foi o primeiro a bater contra a avalanche de inimigos. Empunhou o tridente e estocou o vampiro que vinha à frente. Ergueu agilmente a haste da arma e arremessou o vampiro sobre sua cabeça. A criatura, gritando, voou sobre o guerreiro e caiu no meio dos Bentos. Quatro espadas transfixaram seu corpo e cessaram sua existência. Rogério Bento Novato ergueu sua arma e foi contra um vampiro armado. O facão da fera foi amparado e a lâmina do Bento abriu um rasgo no peito do inimigo. O vampiro recuou ferido, gritando e urrando, com um rastro de fumaça formando-se no peito. Outro entrou na frente de Rogério e, também munido de facão, descreveu um arco visando o pescoço do guerreiro. Com uma esquiva lateral, Rogério se livrou do ataque e ergueu sua espada acima da cabeça, descendo a lâmina afiada no meio da testa do guerreiro das trevas. O vampiro tombou inanimado. Rogério cortou o braço de um terceiro atacante e girou o corpo, decepando a cabeça de um quarto. Seus movimentos eram ligeiros e seus golpes bem endereçados. Em menos de 2 minutos, um amontoado de corpos inertes se juntou aos seus pés, obrigando Rogério a sempre dar longas passadas para o lado, afastando-se dos cadáveres que deixava ao decorrer o combate. Bento Amintas, apesar de ser o guerreiro mais velho, não era um que poderia ser subjugado. De músculos maciços como rocha e espada afoita e destemida, fazia tombar cada ser que ousava postar-se à sua frente. Lucas tinha esvaziado completamente a cabeça de pensamentos. Um par de garras fechou-se ao seu pescoço, fazendo com que golpeasse para trás usando o cotovelo. Girou o corpo e estocou com a espada prateada. Tirou-a do abdômen do vampiro inativo e lançou-a contra outro inimigo. Seu bailado mortal abriu espaço para que outros bentos invadissem a turba de vampiros e espalhassem golpes de espada. Danilo, assim que cruzou os portões e avistou o numeroso batalhão de feras, rumando de encontro a São Vítor, levou a mão ao cabo da espada. O cheiro das feras entrava por suas narinas e parecia ir além dos pulmões, invadindo sua corrente sanguínea junto com o oxigênio, fazendo seus músculos inflamarem e seu corpo todo reagir. Lucas tinha gritado para atacarem. A voz do guerreiro também agia como adrenalina lançada no sangue. Mas mesmo sob influências tão poderosas, por mais que tentasse, Danilo não conseguiu sacar a espada da bainha. Por mais que puxasse, a lâmina continuava engripada na proteção. Um puxão mais forte fez com que o cinto de couro soltasse de sua cintura. Danilo, ainda correndo junto com os bentos, viu-se em apuros. Os vampiros estavam cada vez mais perto. Livrou a bainha do cinto e nada de a espada ser sacada. Ouviu os urros da primeira fera que vinha em sua direção. Correr de volta aos muros de São Vítor não era alternativa. Depois que a voz de agulhas do monstro noturno perfurou seus ouvidos, também não quis saber de mais nada. O bento novato empunhou a espada com bainha e tudo, e quando o vampiro saltou para agarrá-lo, foi atingido na fuça pela arma embainhada. Um croque estrondoso encheu o ar. Danilo, de olhos amarelos brilhantes, viu o inimigo tombar fora de combate com o rosto moído. Ergueu a arma e partiu para cima das dezenas de vampiros que vinham por perto. Quebrava-lhe os ossos a cada investida violenta. A espada não era um shape de skate, mas estava servindo. O combate durou menos de 15 minutos. Quando o som dos tiros terminaram, tinham cessado também os urros das feras. Os bentos respiravam resfolegantes no meio do areião. Os olhares de todos os combatentes convergiram para a figura de Rogério. Sem sombra de dúvidas, o novato fora o bento que mais eliminara inimigos, deixando atrás de si um trilho de corpos picados e paralisados por sua espada guerreira. O amontoado de corpos era maior do que o que Lucas e Vicente tinham produzido. Todos olhavam-no com expressão de surpresa, mas certamente ninguém estava mais surpreso do que o próprio Rogério. Deus do céu, como eu fiz isso? Perguntou-se o bento novo. Vicente caminhou até Lucas e, dando-lhe tapinhas nas costas, brincou. Sabe aquele recorde que você tinha? Pois é, já era, meu irmão. O tru tá aí, humilhou geral. Que baixinho arretado! Exclamou Bento Duque, embainhando a espada, admirado com o primeiro desempenho do novo guerreiro. Lucas sorriu para Vicente e olhou novamente para a gigantesca pilha produzida por Rogério. Realmente era assombrosa a habilidade que o guerreiro tinha com a espada. Não seria pouco dizer que a batalha tinha sido quase ganha sozinha pelo novato. Ele parecia ter dizimado mais vampiros que todos os outros 24 bentos juntos. Tão rápido tinham dado conta do serviço que, quando o fogo de Tupã varreu a areia, só fez foi queimar todos os cadáveres de vampiros, espantando qualquer surpresa possível, matando os feridos que eventualmente poderiam causar ferimentos ou criar resistência. Conforme o facho de luz solar ia varrendo a areia, os bentos caminhavam para dentro dos portões, afastando-se dos corpos. Uma língua de fogo formou-se momentaneamente e fumaça branca e mal cheirosa ganhou os céus. O facho de luz passou sobre a cidade universitária, que fora a fortificação, e fez brilhar os vidros do imenso HGSV. O calor incomum que o facho de luz concentrada causava era desconfortável, mas imensamente bem-vindo. Quando a luz se foi, a temperatura caiu rapidamente. Rogério ia cercado por bentos e soldados que efusivamente cumprimentavam-no e rendiam-lhe vivas por conta da façanha recém-perpetrada. O bento novato caminhou até a escadaria do prédio de alojamentos e foi deixado em paz. Subiu lentamente os degraus até o terceiro andar. Estava exausto. Caminhou vacilante pelo corredor, tentando relembrar onde era seu quarto. Abriu a porta e livrou-se da capa e da armadura. Tirou o colete e a cota de malha de ferro e, por fim, a camiseta de algodão branco, ficando com o tórax magro, nu. Sentou-se na cama e só então tomou o tento dos carrinhos com seus pertences trazidos pelos carregadores bem na hora em que começaram o ataque. Levantou-se mais uma vez e apanhou a caixa do topo. Colocou-a sobre a cama e rasgou a fita adesiva que lacrava o papelão. Tirou uma caixinha preta de cima de tudo e mais uma pasta azul bem volumosa. Abriu a caixinha curioso. Seus olhos brilharam. Era uma medalha. Lembrou-se de Suzette dizendo que era sua fã. Seu coração bateu mais rápido quando leu as palavras em inglês. Era uma medalha de ouro, uma medalha olímpica de ouro. Ele era um campeão olímpico. Sentindo o arrepio, erguer os pelos do braço e da nuca, tirou uma caixa retangular de dentro da caixa de papelão. A caixa era de madeira e forrada com um tipo de camurça. Tirou o conteúdo e abriu um sorriso. Era um uniforme branco e esguio. Tirou um protetor de dentro da caixa, uma espécie de capacete branco com uma proteção facial em tela negra. Era um uniforme de esgrimista.